desse jeito. Você diz que sua fé acabou, que é só lamento. Deus lá do alto tudo vê, já mandou anjos pra descer, pra lutar por você. Ele já determinou uma grande vitória. Quando ele fala, o milagre acontece, creia nesta hora. Que as algemas já caíram, os demônios já fugiram, a vitória ele assinou. Nada vai impedir as promessas de Deus sobre ti. Tudo que ele prometeu, creia, na tua vida vai se cumprir. Podem 1000 cair ao teu lado e 10000 à tua direita, nada vai te atingir. O inimigo foi derrotado e a muralha já caiu. Se o inferno tenta levantar, Deus fica em pé no seu trono a favor de ti. Levante a cabeça e marche, siga em frente na unção de Deus, sinta o seu poder aqui. Ele estende as suas mãos, faz todo mal sair. O inimigo se levanta, ele faz cair. Não tem ninguém pra impedir o Todo-Poderoso. Então é só louvar que o céu vai se abrir. Se preciso for, ele faz esfriar. Até o fornalha pra te libertar. Até leão na cova, ele faz jejuar. Pra livrar você, arrebenta as prisões. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Sempre ao lado tem um anjo pra acampar ao seu redor. A bênção na tua vida ele já decretou. A vitória é tua, glória, exalte o Salvador. Adore o Salvador, exalte o Salvador. Levante a cabeça e marche, siga em frente na unção de Deus, sinta o seu poder aqui, sinta o seu poder aqui. Ele estende suas mãos, faz todo mal sair. O inimigo se levanta, ele faz cair. Não tem ninguém pra impedir o Todo-Poderoso. Então é só louvar que o céu vai se abrir. Se preciso for, ele faz esfriar. Até a fornalha pra te libertar. Até leão na cova, ele faz jejuar. Pra livrar você, arrebenta as prisões. Ai daquele que tocar ungido do Senhor. Sempre ao lado tem um anjo pra acampar ao seu redor. A bênção na tua vida ele já decretou. A vitória é tua, glória, exalte o Salvador.